1939. Nasce em Araçatuba a Rádio Cultura M, estação DR-I8, 1330 quilociclos, 500 watts de potência. A voz de Araçatuba foi ouvida pela região. ZYK 543, 1340 kHz, 5000 watts de potência, som digital. Programação regional da melhor qualidade com os melhores profissionais, informando, prestando serviços e tocando a melhor música de todos os tempos. Cultura, AM 1340.